brasileira para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão. Há de brilhar na noite, no céu. Como um objeto não identificado, que ainda estou sozinho apaixonado. Como um objeto não identificado, para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor, como um objeto não identificado.